Perseguidos, porque neles é o reino eterno dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa, mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, são os vossos galardões, pois assim perseguiram os profetas em outras gerações. Regozijai-vos e exultai, pois a batalha já foi vencida e os vossos nomes já estão ouviu teu clamor e estendeu suas mãos.